Bem-vindos ao 24º episódio do OrionCast. E hoje, continuando a série Mês do Cachorro Louco, vamos falar sobre os primórdios dos jogos de terror. E tem muita tranqueira aí, muito jogo tosco. E a gente vai tentar... Tem alguns jogos de terror e alguns jogos horríveis, né? Os jogos são um terror, né? Em si, eles já são um terror. E hoje, aqui com a gente, o Homem Mau, o Ryu, que, os dois que ressuscitaram, né? Espero que não como zumbis, que não estavam presentes no último episódio. Veremos. Mr. Bubbles. E eu, que não sou tão eloquente quanto setista, mas vou tentar levar essa bagaça aqui. Então vamos agora para os comentários sobre o último cast de Resident Evil. E o vencedor do Robot Wars do último cast da semana, foi, né? Da semana, foi Kiske 13. Parabéns, você ganhou a conquista e eu venci o Robot Wars. É que o Kiske 13, ele tá fazendo uma coisa que pouca gente faz, que é seguir o Orion Games no Twitter. Por isso que ele sabe qual é a primeira... quando que o site tá online, que o OrionCast tá online, né? Isso aí, porque no exato momento que o OrionCast entra online, aparece lá no Twitter. Então, e ele também segue... deve ser um... F5 user lá, fica apertando F5. Ou então é um cara que recebe direto no Twitter. Então quem não segue no Twitter... Quem comentou também foi o Tubarão Rei. É novo, se eu não tinha visto ainda. Tubarão Rei. Deve ser da Bahia, né? Certeza. Diveríssimo. General J, que tá sempre aqui também comentando. Crocodile, será que é do One Piece? Ou não? Tomara que sim, né? Acreditamos que sim. É. Kelvilino. Abstrus, Second Bad Guy, o Big Smoke. O Dani. Ah, o Dani gritou aqui pra gente uma mensagem. Sempre em caixa alta. O Gogita. O Reaper aqui postou uma bíblia falando sobre o Resident Evil. Ah, sim. E sobre o Tofu. É verdade, o Reaper ele comentou aqui uma coisa que eu não sabia, que dá pra jogar com o Tofu. Num pedaço de queijo no Resident Evil 2, você chegou a abrir isso, Raid? Eu não abri, mas eu sabia porque eu tinha uma revista, acho que era Ação Gamer. Né? Ação Games. Ação Games, isso, exatamente. Essas coisas antigas que não existem mais, né? Uhum. E lá falava como abrir o tofu. Tinha Nossa, uma... mas como é que é um pedaço de tofu? Porque eu imagino o Bob Esponja. Se você fala que é um pedaço de tofu quadrado amarelo. Eu não me lembro direito, mas eu acho que era exatamente isso. Era um pedaço de quadrado amarelo. Ah, cara. Eu lembro que tinha a lenda do Akuma no Resident Evil 2. Ah, mas essa é falsa, né? Isso é lenda. Isso aí é mitos. Vai pro cast de mitos. Né? Se a gente fizer outro. Tá. Matheus Lau também postou aqui, sempre sorridente. O Rodrin. O Visitante 001. Por que será 001? É o contador dele, né? Ah, tá. No próximo ele vai ser o 002. Com certeza. O Sucesso, que é um sucesso. O Matt R. Lima, também é novo. O Duplo DD. O Samuel Ragnos, que ele colocou aqui um termo que eu gostei bastante e vou começar a usar, que é Orionautas. Orionautas. Legal, né? Serve. Legal. Ó, a gente pode abrir até um concurso pra ver quem manda o mais legal. É uma boa ideia. Então aí, mandem as sugestões aí. Daniel Lambstein. Será que é assim? Ou Lambstein. O Lambstein fica mais legal, né? Lambstein. Fica mais nazista. Perigoso, hein? O Dani360S. Não sei porque é S. É, porque ele deve ter mais de um 360, né? Ah, é. O primeiro provavelmente deu Red Light, né? Igual o meu. Com certeza. É igual o meu também. O Roger Saga, que voltou agora. Tava sumido aí um tempo, agora voltou. E o Márcio Trash, que fez um comentário aqui sobre o Homem Mau, sobre o King of Fighters. King of Fighters. Ele tá falando que não é de Office Boy, nem de Estagiário Vadio. Basta saber só se o Márcio Trash era Office Boy ou Estagiário Vazio. Vadio, né? É. Tem que ver também isso. Exatamente. Não é 100% o Márcio, não é não, 100% eu concordo com você. Talvez 99% de estagiário. 8, né? De Office Boy, mas 100% realmente não é. É um bom jogo. E faltou o Luigi Oliver também. Luigi Oliver, que já ia faltar, mas lembramos a tempo. De última hora. E obrigado aí pelos comentários, continuem comentando, não se preocupem em escrever bíblias, não tem problema nenhum. Se alguém quiser mandar e-mail, pode mandar também. É um termo zoado, vou falar, escrever TCCs. É, pode ser, melhor, né? Melhor. TCCs, não vamos usar mais o termo bíblia, vamos usar TCC. Isso. E se alguém quiser mandar e-mail, mandar imagem, mandar alguma coisa assim, pode mandar também, a gente lê aqui. O e-mail qual que é? O e-mail é contato@oriongames.com.br ou pode mandar também pelo formulário de contato na página contato. Contato. Estaremos em contato. Siga-nos no Twitter. Isso, o Twitter, né? Porque tá muito fraco o nosso Twitter, não tem fraco, nem pessoas. Vamos aumentar isso aí, no mínimo triplicar isso aí. É, no mínimo, né? Se, antes de 1000 eu vou estar sempre infeliz. Eu também. Outro recado que a gente tem que dar aqui é que a Electra organizou a maratona... Whatever. Maratona gamer, né? De 5 horas. E vamos falar aqui rapidinho quem é que vai estar jogando. A gente aí... Já tá definido o horário já, Rádio? O horário? Tá, sim. Tô vendo aqui, né? Dia 14, então vai ser, ó. No dia 14 de agosto, a partir das 21 horas, 9 horas da noite. E quem vai estar online vai ser a equipe toda aqui do site. Eu vou falar rapidinho quem vai estar aqui, que vai ser o Raid, vai estar no 360, eu jogando vou? No Keep 2. Vai, você vai. O Homem Mal vai estar também no 360, jogando Call of Duty 4. Pra variar. Tá prometendo matar todo mundo. A Electra, acho que ela vai estar no PS3, quem diria, jogando MW2, né, Call of Duty. Quem quiser dar muito headshot na Electra, entra lá. Cebubbles, vou estar no 360, eu posso jogar, aí depende de quem tiver, posso jogar Call of Duty, Rock Band, Super Street Fighter 4 ou Castle Crashers, aí depende da galera que estiver online e quais jogos vocês tiverem. O Junior XT também vai estar no PS3 junto com a Electra, jogando ou Super Street Fighter 4 ou Marvel vs Capcom 2, e o Setista, o Eloquente, vai estar no 360, obviamente, e a lista de jogo dele é grande. Uma lista extensa, não precisamos dele, né? Se você tem um jogo, o Setista vai ter também, é só entrar e jogar com ele. Qualquer jogo que você tiver, o Setista pode jogar com você. Ele comprou todos os 360, tem todos. Sim, todos. E é isso aí. Tem mais algum recado? Eu não tenho. Ok, então vamos para o cast. Nosso primeiro jogo, ele é bem antigo, acho que muitos de vocês não jogaram ele. Ele é de 1982, é um jogo do Atari, ele chama Haunted House, a Casa Assombrada. É um jogo que... Eu me lembro desse jogo, eu cheguei a jogar ele no Atari do meu tio. Era praticamente assim, era uma tela preta com dois quadradinhos, né, que representavam os olhos do personagem. E ele tinha que desviar de aranhas, de morcegos e o fantasma do... Acho que era do avô dele, alguma coisa assim, do personagem. Tinha uma história, né? Apesar de... Tinha uma história? Dois parágrafos? Tinha, Como o jogo do Atari, né? Ele tinha que encontrar alguns itens, né? Tinha uma lanterna que acendia e clareava um pouco... Que causava ataques epiléticos também, né? Porque ela não piscava. Eu achava aquilo muito... Nossa, ficava aquela lanterna piscando, aquela luz... Sei lá, não dá a impressão muito que é uma lanterna. Não, mas ela mudava de cor, não é? É uma cor amarela, eu acho. Sei lá, mas quando acende é estranho porque não mostra o corpo dele. Continua mostrando só os olhos. É porque é o Atari, né? A gente tá falando de Atari, né? A gente tá falando de Atari. É que tá querendo um pouquinho demais. Pro Atari aquilo já era o auge. Mas é legal, pô. Não é ruim, não. Você pode estar falando... Depois a gente vai colocar os links do YouTube pra cada jogo aí, porque senão não tem, né, a pessoa não vai conseguir entender o que a gente tá falando. Mas não é mal feito, não, dá pra entender, assim, que é um cara no escuro, assim, dá pra entender. Bem abstrato, né, a pessoa precisa usar a imaginação pra ver um carinha ali, mas é. 82, o que tinha em 82, né? Então, o que tinha em 82? Tinha Haunted House. Haunted House. Ele vai ser relançado, né? Isso que é mas incrível. Mas ele vai ser relançado pra quê e como? Pra Xbox, PlayStation 3. Agora, tá, mas eles não mostraram nada ainda? Imagens? Não, foi anunciado recentemente, assim, mas não mostraram nada, não. Até agora. Não se chama Limbo o relançamento dele? Talvez. Talvez. É. Não, Pedro. Ou Alan Wake. Ele vai sair pra live PSN. Ah, é? É. Ah, mas até agora nada, né? Eu acho que é o Limbo, hein? Se você for ver a ideia de tudo preto com olhos branquinhos de fora, é o Limbo. Ou é uma versão. Fugindo de aranhas. E fugindo de aranha. Uma versão HD do que ele era no Atari. Pensou que é legal? Esse quadradão HD, bem definido. A tela preta em alta definição. Uma tela preta com contraste alto. Ai, então, eu já vi. Eu não sabia que esse Haunted House era tão velho. Eu já vi ele da live agora. Ele vai tá aparecendo bastante. Não sei se jogaram aquele Grabbed by the Ghoulies. Não. Vocês jogaram? Então é o mesmo estilo. Já tem até trailer na internet. Não sei, mas imagino. É o mesmo estilo, cara. É um jogo que fez bastante sucesso no Xbox clássico. Não, esse Haunted House era basicamente assim, de desviar dos inimigos, né? Não tinha muito o que fazer. Era pegar os labirintos também, né? Tinha que abrir passagem. Era um jogo simples pro Atari, que era simples e fez bem a função dele, né? Cumpriu a missão dele. Aí... Era mais ou menos... lembra do jogo do ET? Que também tinha que achar... Ah, mas o ET é muito tosco, né? Em comparação... O ET não é um jogo, cara. É um defeito. É uma chatice eletrônica. É uma definição. Era um defeito em um cartucho do ET, não tinha... Então, mas é mais ou menos isso. Tinha que achar também itens e tal, achar o caminho, não sei pra onde, porque você sempre ia pra lugares muito parecidos com os outros, né? Sempre caía no buraco. Não, mas é legal, sim. Quem tiver aí na página do site, clica no link, dá pra ver aí. O jogo não é ruim, não. E quem tiver um Atari aí, pode jogar, porque... É, pode procurar ele. Quem for amigo da Estela... Então, quem tiver ouvindo, a maioria em 83 não tinha nascido ainda. Inclusive, eu também não. Mas imagino que na época dele devia ser muito legal. Em 83, saiu um jogo, né, acompanhando o filme do Halloween. E... Acho que foi um dos primeiros jogos assim baseados em filmes de terror. Acho que foi o primeiro, sim. Baseado em filmes de terror, foi o primeiro. E o jogador, ele controlava lá um personagem, que eu não lembro como é que era o nome dele, e tinha uma criança junto, e tinha que fugir do... A criança você achava durante o cenário. Ela ia... Não era uma criança só. Pelo cenário tinha umas crianças espalhadas, assim. Aham. Mas isso deve ter alguma ligação com o filme, né? Eu não sei porque eu não assisti o filme. É, provavelmente. Então, aí tem que fugir do assassino lá, que é aquele cara com aquela máscara de rock. Michael Myers, né? O que é legal naquilo lá é que se ele pega ela, ele corta a cabeça. Aí, no Atari. No Atari, então. Imagina isso que legal, corta a cabeça no Atari. Ah, e também segue a máxima de jogo feito baseado em filme ser ruim. Porque esse, comparado com Haunted House, é muito pior. Não tem nem comparação. Você gosta desse aí? Não. Você não gosta, né? É muito ruim, você viu? É jogabilidade esquisita. Você praticamente no jogo só foge. A única coisa que você tem que fazer. Todo mundo sabe como é que é o Pitfall. É a mesma coisa. É duas telas, uma embaixo e uma em cima, com uma portinha pra você descer ou subir, e cenário pra frente infinitamente e pra esquerda também infinitamente. Só isso. Não, o gráfico chegava a ser melhor que o Haunted House, né? Porque o Haunted House era dois quadrados. Esse, pelo menos, tinha alguma coisa um pouquinho mais menos abstrata. Mas passava mais a sensação do que esse do Halloween. Não, o jogo era melhor. É um Pitfall, só que com cara que é com sua cabeça. É. Basicamente isso. Então, eu não sei se ele foi o primeiro, mas aquele Texas Chainsaw Massacre também é de 82. Teve videogame pra Atari em 82 também. Olha só. Isso eu não sabia. Essa eu já não sabia, também não. Então, é o Massacre da Serra Elétrica, né? Isso. Ah, legal. O filme é bom. O filme é bom. Nossa, o jogo é bom também. Você vai andando. Você vai andando num campo, tem que desviar de cerca e de caveira de boi no chão e tem que encerrar as crianças. É engraçado que contar jogo de Atari, a pessoa que tá ouvindo deve imaginar uma coisa totalmente diferente do que é, né? Quem não tem noção. Você consegue descrever. Você consegue descrever um jogo de Atari com 3-4 palavras? Não, você conta todo um cenário, uma história, um personagem, quando a pessoa vai ver pixels se mexendo na tela. É, então. O jogo era 3-4 pixels, né? Mas nesse do Halloween, o personagem é até bem feito pra... Você tá até bem entendendo como é que é, né? O gráfico dele é melhor que o do Haunted House. É, gráfico melhor entenda, tipo, saber montar melhor os pixels, né? Pra dar mais a impressão do que eles querem passar, né? É, exatamente. Exatamente. Ah, esse, o Massacre da Serra Elétrica não era legal, não. Era legal só quando você serrava uma criança que fazia o barulho. Você serrava uma criança pra quê? Era você jogava como Leatherface, né? É, você é o mal? É, então. Aí você ia andando com a Serra Elétrica na mão pelo campo, né? Aí tirava a pele dela e colocava, usava de máscara ou não? Não, não dava tempo, ele já tava com a máscara de couro já. Ah, pera. Mas era mais legal, o jogo, maior silêncio, aí você encostava a serra na criança, taranana, tipo, você pegou, não sei se encontra. Parabéns. Muito bom, congratulations. Você vê da onde vem a violência dos games, né? Desde quando vem. Mal formavam um personagem, já estavam cortando a cabeça do outro, serrando no meio. É, mal os pixels vermelhos tinham sido inventados, eles já estavam jorrando pela tela, né? É verdade. Bom, em 89, a Capcom, né? A conhecida Capcom, lançou um jogo que chamava Sweet Home. E esse jogo foi lançado pro Famicom, e era um jogo... O Famicom, que é o Nintendinho aqui, né? Uhum. Ele era um jogo de RPG, só que era meio... Ele era meio RPG, meio survival horror. E era... Você controlava... Meio exploração também, né? Ele é meio parecido com... Como é que é? Point and click, aquele que você escolhe no menu, a ação? Isso. É point and click. Então, você controlava 5 personagens, eles iam numa mansão fazer alguma coisa, que eu não sei o que é. E tinha que explorar, né? Isso que o Mr. Bobo falou. Era um jogo de exploração, era bem interessante. O gráfico era bonito até pro Famicom, né? Você via de cima. É, ele estilo Final Fantasy, né? Mesmo. O estilo de jogo dele é, assim, a visão é igual Final Fantasy. No começo eles vão na mansão e ficam presos, né? Assim que eles entram, caem. Então, é o clássico, né? Lá, eles ficam presos, aí eles têm que investigar e, sei lá, descobrir como sai da mansão. É o clássico, né? Entra na mansão, a porta fecha atrás, faz aquele barulhão e aí tem que passar a noite lá. É, mas esse já é muito bem feito pro Nintendinho, né? Tava vendo umas cenas aí que eu também não joguei, não tive Nintendinho. Só que ele é bem legal, ele parece bastante um Final Fantasy VI da vida, assim. Então, só que lá atrás não Nintendinho ainda, né? E ele tinha um negócio legal que ele tinha 5 finais diferentes, né? Isso era novidade pra época. Dependendo ter final era uma novidade. Não, ter final era uma novidade, né? Agora, imagina 5. Então, dependendo de com quantos personagens você conseguisse chegar até o final, se eles não morressem... Como fosse o desempenho, sei lá, o final trocava, né? Ficava melhor ou pior. Olha aí, tá vendo? Mass Effect tem isso agora e o pessoal acha sensacional e já existia faz tempo. E esse jogo foi o jogo também que inspirou lá o Mikami a criar o Resident Evil. O primeiro Resident Evil foi baseado nesse jogo. E o estilo de batalha também é igual Final Fantasy, que você escolhe no menu ataque, magia e tal. Só que a diferença é que ele não... A ação dele você escolhe igual no Monkey Island, que você abre uma... Você chega perto de um item e aí você tem lá as opções. Olhar, examinar, fugir, sei lá. Tem, sabe? Você escolhe, não é automática, que nem seria num RPG normal. Você clica e pega o item. Você tem que ficar escolhendo. Isso é o que eu acho. Escolhe as ações, né? É, mais difícil. Não sei, nunca gostei muito desse estilo, assim. Monkey Island eu acho que funciona legal isso. Mas é questão de gosto mesmo, né? Você tá acostumado a jogar RPG japonês. Porque eles eles combinaram, como diria Gil Brother, combinado. Certo. Eles combinaram os estilos, né? Então ficou meio survival horror, meio RPG japonês e meio point click. Ficou legal. Nossa, ficou legal. E foi um jogo que vendeu bem. Se você for considerar que ele é pro Nintendinho, bem à frente do tempo. Bom, em 92... apareceu o primeiro jogo de survival horror de verdade, né? Ele não foi o que criou o estilo, mas foi o que definiu ele como o que ele é hoje. Foi o Alone in the Dark, lançado pra PC. Ele tinha gráfico poligonal, né? Um 3D meio maluco lá. E a história dele é do detetive, o Edward Carnaby. Ele é contratado pra investigar um suicídio. E lá ele descobre que o suicídio não foi o suicídio, né? Que tem coisas estranhas lá. Outra pessoa suicidou o cara, né? Ele foi suicidado por outra pessoa, exatamente. Então, o Alone in the Dark, o primeiro eu joguei bem depois do lançamento, né? Eu não me lembro muito, assim. Quando eu vi, até por ser depois, eu não gostei muito, né? E vocês aí, vocês jogaram? Nossa, esse jogo é péssimo, velho. Péssimo, péssimo. Por que esse jogo é famoso? Tem que, imaginar que é 92, né? Não, o primeiro Alone in the Dark, cara, ele não, assim, não é tão ruim, não, né? Nossa, cara, é horrível, velho. É horrível. Nossa, é muito ruim. Sei lá. Não, vou te continuar. Não, eu joguei pouca coisa, mas, sabe, sei lá, não achava ele tão terrível assim, né? Ah, eu não sei, porque assim, eu não tive contato, eu nunca joguei PC. Então eu só fui ver ele muito tempo depois, assim, mas nossa, de olhar me dá até dor de cabeça. Então, ele é da Sierra mesmo? É, é da Sierra. Da Sierra, né? Tá só pra... Nos corrijam, né? É. Ah, então, nossa, aquele, a movimentação deles é toda tremida, assim, o gráfico é todo... Agora eu vou dar uma de Adalberto aqui, tudo granulado, é, ele se serrilhado. Mexe em câmera... ele se mexe em câmera lenta também, é, sei lá, muito, muito estranho, velho. Ah, sim, eu acho que o... por ser em 92, né, e 3D, é um feito considerável, né? Tem que dar esse crédito, mas é realmente meio... É, pode ser assim, pode ser que ele ficou famoso tal pela inovação, esse 3D e tal, mas assim, é, se você for olhar hoje, ele era muito ruim, sei lá, eu acho, não sei se também por falta de tecnologia, provavelmente isso, né? Uhum. Ele vinha em quem? Em disquete? Ah, 92 era. Não tinha, outra, não tinha outra coisa, né? Não sei, era. Fita. É, tava na porta ali, mas acho que ele ainda era disquete, cara. Lá no The Dark, classicão. Mas acho que já tinha o kit multimídia, viu? Ah, é verdade. Já, mas CD era muito caro, cara. Era caro. Pô, nossa, eu me lembro dessa época. Cara, eu primeiro não me jogo lembro, assim. Eu lembro assim de ter visto esse jogo, assim. Me corrija, meu irmão, se eu estiver errado, mas o que eu lembro é que em 92 eu nem pensava em mexer com informática ainda, né? Mas eu me lembro de ter visto na casa de um amigo, se não me engano. É, já tinha aquele conceito do escuro e da lanterna, não tinha? Tinha. Tinha, né? Se não me engano, eu me lembro vagamente até disso. Até na capa do jogo ele tá... Se não me engano, ele tá com a lanterna na mão. Vou... É, não, mas acho que era assim. Eu lembro disso, provavelmente assim. Provavelmente sim, né? Até porque é Alone in the Dark, né? É, né? É, sei lá. Pode continuar. Não, mas não, ele não, criou não, os conceitos. Era fraquinho e tudo que veio depois também foi... Então, eu não sei por que essa série é tão famosa. Porque, então, porque lá, ele criou o conceito, né? Do cara sozinho e ter que sobreviver na... Escuro. É, com. É, no escuro e com, tipo, poucos recursos, né? O cara tinha só a lanterna e acho que uma arma, uma coisa assim. No... É, ele tinha arma com pouquíssimas balas. Acho que no Alone in the Dark você mais foge mesmo do que mata, né? Igual Resident Evil que você esmaga zumbi, né? É, então, ele criou o conceito, né? Do survival horror. O sobreviva mesmo, né? É, sobreviva. Não, levava não é... isso a sério. Oblitere, né? Zumbis, né? É, não eram zumbis, era um filme também. Ah, então não, tem o falando, filme. Comparado com o caso do Resident. Tem o filme, que é um filme muito bom. Assisto. Nossa, do... cara, aquele filme é horrível. Do Vibon. Olha a propaganda enganosa. Tem trilha do Nightwish, né? Aquele filme lá, cara. Ah, mas nossa. É horrível. Pra complicar. Eu tô falando Alone in the Dark de 82. Ah, não, esse não. Ah, é, não. A gente tá falando do Vibon. Do filme do Vibon. É, não, e esse filme teve continuação, cara. É pra você ver como, onde vai o mau senso, né? A falta de noção onde leva. Dinheiro. Mas alguém assistiu? Vocês assistiram? Qual? Vocês assistiram o filme? Eu assisti. O primeiro assisti. O de 82? Aguentei até o fim. Ah, não. Você assistiu o do Ouvibol, né? Isso. E esse de 82, não. É. Você assistiu o Homem Mal, esse filme aí? Assisti, cara. Não lembro muita coisa, mas... Era mais ou menos ali a história do jogo mesmo, cara. Uhum. Mas o que eu tava lembrando do Alone in the Dark, cara, eu tô fazendo uma comparação com os jogos da época ali, cara. Meu, na época dele era um dos mais bem feitos que tinha, viu? Ah, então, é isso que eu tava falando. Em 92 não tinha nada muito... Acho que 3D não tinha nada, né? Ele foi um dos primeiros mesmo. Não, não tinha. Nossa, não tinha, cara. Imagina os computadores da época, cara. Era Pentium... Pra renderizar um 3D. Pentium 100, né? Aqueles 486. 92, Pentium 100? Nem a pau, cara. Não tinha? Ah, não, é verdade. Isso é 90... 95, né? 94, 95. Aí, velho, é... Cara, é ruim. Ele chegou até a ser lançado pro 3DO depois, mas ali mesmo já morreu, coitado. Não, mas o Alone in the Dark, das sequências, aquele, a New Nightmare lá, ele não é tão ruim. Não, esse é legal, esse é o depois foi melhorando, né? É, esse aí é. Acho que esse aí é um dos melhores até, se não for o melhor. É bem esse legalzinho, aí. Então. Esse é legalzinho mesmo. É, a gente pode chamar que ele é o vozão do Survival Horror, cara. É o Ozzy do Survival Horror. É, né? Bom, em 94... Antes de chegar em 94... Eu lembrei de um jogo aqui que eu joguei muito, que falou dos CDs ali. Foi o primeiro jogo que eu joguei em CD, que era o A Fera Interior. Gabriel Knight. Cara, foi o segundo jogo do Gabriel Knight. Era muito, muito, muito bom. O legal é que além dele ter sido em CD, ele foi um dos primeiros a ser usado com filme, o jogo inteiro, sabe? Uh-huh. Era point and click. Mas ele era, em todas as cenas dele era um filme. Filme live action com atores reais? Cara, é. Isso é interessante. Muito bom, cara. Gabriel Knight foi muito famoso na época, né? Eu lembro da capa dele, eu achava legal a capa, que era tipo uma cortina, alguma coisa assim. Não dava pra entender o que era. Era. Você via a cara assim, do lobo lá, sei lá, em relevo, né? É exatamente essa capa, cara. Eu lembro que tinha ele em inglês, que era The Beast Within. A capa chamava muita atenção, era muito bonita a capa. Porque a história dele é o Gabriel Knight, que ele herda um castelo no sul da Alemanha, de um tio dele que morreu. E quando ele chega lá, o pessoal pede pra ele investigar a morte de uma garota, que eles acreditam que ela foi morta por um lobisomem. E aí, meu, é bem bastante. Não é o Survival Horror, mas, cara, ele é bem darkzão, bem suspense, cara, é bem legal mesmo, cara. Aí fica a dica. Que quem tiver, que agora, né, velho, na época que a gente usava o Windows XP, até dava pra rodar esses jogos, cara. Agora com o Vista 7 afundou, mas quem tiver na época do XP ainda, tenta correr atrás, que é legal pra caramba. Se tiver paciência de jogar um jogo assim. YouTube, né? Esses jogos hoje em dia não tem como, né? É difícil. Eu tentei jogar Resident 4 e não consegui. Pra você ver, né? Pra você ver. Resident 4 foi a partir daí que eu comecei a jogar Resident Evil. Os anteriores, pra mim, são horríveis. Não, é blasfêmia. Ó, que blasfêmia. Puta, blasfêmia. É uma porcaria, cara. Que poser, que poser. Meu, pra que um jogo te dá uma arma na mão se você não tem munição, você não tem competência pra enfrentar seu inimigo? Não, mas é porque você é sobreviva. Exatamente. Ao terror, não sobreviva ao terror. Como é que um soldado sobrevive? Fugindo do inimigo? Às vezes sim, né? Por a melhor batalha é aquela que não é travada. Por isso que eu gostei do Resident Evil 4. Eu fui jogar, o primeiro cara que eu matei caiu uma caixa de munição. Eu falei, opa. Então, mas o negócio do Resident, o legal dele é isso mesmo. Você não ter os recursos e ter que ficar fugindo, que aumenta o medo, né? Cria a tensão. Já tem que fugir de quem eu pago o conto. Já tem que fugir pra gente atacar. Aí depois eu for jogar um videogame, ainda tem que fugir do cara lá, meu. Bom, mas a gente já fez um caso de Resident Evil. Tipo... Não sei, cara. Tipo, eu já prefiro os três primeiros, que eu uso mais a cabeça, né? Não só mais o tiroteio pra tudo quanto é lado, né? Eu já penso assim. Eu também gosto dos primeiros. Gosto é gosto, né? Não, tem coisa muito exagerada, nesse negócio de usar a cabeça. Mas isso aí a gente guarda pro próximo podcast. Guarda pra outro. Guarda pra um futuro aí. Joga então, minhas pedras. Em 94, finalmente, 94... pro Super Nintendo, né, agora, e o Mega Drive, tinha um jogo que chamava Nosferatu. Ele é um jogo de plataforma, né, tinha um gráfico bonito até, era estilo Castlevania, estilo... Prince of Persia. Estilo Prince of Persia tá sendo modesto, né? Ah, não, lembrava um pouquinho o Prince of Persia, né? Lembrava um pouquinho? Era o Prince of Persia. Agora sim. Melhorou? Tá. Meu, Prince of Persia total, velho. E o jogo era assim, era a história lá do... Bem clichê, né? Um carinha lá, o Kyle era o nome dele. Ele tinha que resgatar a namorada dele do Nosferatu, né? Nosferatu, quem não sabe, quem é dessa época de Crepúsculo, esses vampiros purpurina, ele era um vampiro mau, antes do Drácula, né? Ele era um vampiro feio, feio, forte, formal. Era o que um vampiro... Precisa ser. É um vampiro evil. E o que era legal nesse jogo é que você não tinha arma. Você tinha que bater em lobisomem, bater em medusa, essas coisas todas com a mão. Porrada. É, porrada. Aí, tá vendo? Sentava tá vendo? Porrada. O cara fugia do lobisomem? Fugia? Não fugia, o cara ia lá, sentava porrada, cara. Tá vendo? Resident Evil é de mocinha. É. Mas tem mocinhas no Resident Evil, pô. Então, é legal que você enfrentava o Nosferatu no final na porrada, né? É, o jogo inteiro na porrada, né? Alguém chegou a jogar esse jogo? É legal, eu não joguei. Eu só vi vídeo, mas eu achei ele da hora até. Só achei assim, ele é um... Castlevania. É um Persilvânia. É um Persilvânia, ele é muito igual o Prince of Persia, só que no estilo ambientado no Castlevania. Mas vale a pena, se você é fã do Prince of Persia, é um prato cheio, cara. E não tem o que fazer, né? Pra jogar no jogo antigo. Não. É, isso a gente tá falando se você fosse da época, né? Porque hoje em dia ninguém vai mais jogar isso. Ah, é verdade. Não. Mas ele não é ruim, não. Mas, assim, o estilo dele é igualzinho o Prince of Persia clássico, né? Você tem que apertar aqueles botões pra abrir porta, pular em plataforma. A diferença é que tem a porrada ali, aqui no Prince of Persia não tem. Que eu, inclusive, achei até mais legal. É. Não, se for ver, o Castlevania tem um chicote, né? Entre a porrada e o chicote... Não, é o Castlevania tem um chicote e o Prince of Persia tem a espada. Sim. E ele tem os punhos. Tem os punhos. Que é uma arma poderosa também. E em 95, pra PC também, né? Mais um jogo da Sierra. É, saía o Phantasmagoria, né? Esse jogo fez bastante sucesso pra época. Ele era em 7 CDs. Ele era todo... Foi todo filmado, era... Com atores mesmo, demoraram muito tempo pra filmar aquilo. O jogo, ele contava a história da escritora Adrienne Delaney, que ela se mudava pra uma casa, bem, bem clichê mesmo, e depois descobria que aquela casa... Bem exatamente igual o Fera Interior. É, então, a Fera Interior, Alan Wake, todos eles, né? Se mudava pra casa e descobria que a casa era assombrada. E esse jogo, ele chegou a ser banido na Austrália, porque ele tinha algumas cenas fortes, né? Tinha cena de estupro, tinha possessão. Era um jogo meio... Bem forte, assim, pro que tava acostumado em videogames na época, né? Ele também era tipo point and click, ele parecia muito com o King Quest. Eu sei explicar como é que era esse jogo rapidão. Uhum, pode ir. Todo mundo já assistiu o primeiro episódio do Chapolin, do Vampiro. Sim. Imagina o primeiro episódio do Chapolin onde você joga. Olha que legal. Phantasmagoria. Legal. É, né? É exatamente isso. O Phantasmagoria é o meu preferido desses aqui que a gente vai falar. É. Puta. Tinha parede giratória também? Muito provavelmente, viu? Muito provavelmente. Eu não joguei inteiro, mas provavelmente tinha. Não, mas o cenário era meio zoado, né? Então lembra bastante o Chapolin. É, também assim. Um chroma key, né, meu? É, o chroma key total. Né? Aquela atuações... Não, porque, o personagem, né, pra quem não viu, não sabe como é, Era uma atriz, humanos, né? Eram personagens humanos mesmo. E o fundo, ele era desenhado, né? Desenhado, ou sei lá, feito o que eles faziam. Era pré-renderizado, não sei. É igual um videoclipe dos anos 80, né? É, mais ou menos isso. Não, mas assim, a gente tá zoando, mas ele é legal, cara. Ele é daquele estilo que ele chegou a ser tão ruim que virou um filme trash que é legal, né? É. Tipo, pra quem gosta de filme trash de terror. O cientista adora esse jogo, né? É, ele adora. Não, mas eu gostei também, eu não conhecia, eu fui conhecer ele agora quando eu tava pesquisando aqui. Nossa, é legal, e ele dá medo mesmo. Tava vendo umas cenas dele aqui, ele tem uma trilha sonora até boa. E a atuação, assim, ela é tão exagerada que chega até a ser engraçado, assim, é bom até. É. Fica, o jogo até diverte, de tão, tão exagerado e esquisito que ele é diverte. Então, porque você pega o Alone in the Dark mesmo. Ele era bem... tipo, era terror, mas era meio infantil, né? Aqueles monstros verdes lá, aquela coisa... É, sem definição, né? Sem definição, é. Agora o Phantasmagoria não, era uma coisa mais real, né? Mais, pô, são atores mais de verdade, macabra. Né? É. Ele tinha mais CD, dark. Pô. É, isso é um fato importantíssimo citar. Você vê como não cabia muita coisa em CDs, né? É que era um filme jogado, né? Era um episódio do Chapolin jogado, então tinha que ter. Imagine você jogar a série inteira do Chapolin. É, vai muito CD mesmo. Pô, eu ouço todo mundo falar, mas ninguém que jogou. Você disse. Aquele jogo. É jogo cult, tá ligado? Ah, não, Phantasmagoria é legal pra caramba, não sei o quê. Ninguém nunca jogou, né? É, então. Uma porcaria. Não é nada, é bom. Eu defendo Phantasmagoria. É igual o PSV tem, o Fera Interior. Pô, eu realmente joguei, é da mesma época e é bom. Bom mesmo. Mas. E você vê. É outro jogo também, você vê bastante gente falar, mas. É, mas jogar que é bom. O Phantasmagoria é bem estilo Gabriel Knight também. É, então, ele veio depois, veio um pouquinho depois. A mesma empresa até e tudo. Mas eu fico imaginando o trabalho que eles tiveram pra fazer esse jogo. Porque você tem lá decisões, tem hora que o cara vai te atacar, por exemplo, aí você tem que escolher o item certo pra se livrar da situação. Aí se você escolhe o item certo, aí vai ter a cena, né, gravada da mulher sobrevivendo lá. Coitada, contra-atacando e fugindo. Se você faz a escolha errada, provavelmente ela morre. Imagina a quantidade de cena que esses desgraçados não tiveram que filmar. Eu fico com pena dessa atriz aí, porque o tempo que ela gastou filmando isso aí... É mesmo, uma coisa que também a gente tinha que descobrir é o nome dessa atriz aí, e se ela ainda tá viva. Pera aí, eu vou descobrir isso agora. Victoria Morsell. Victoria Morsell. Ganhei, hein? Meu Google é melhor que o seu. Tá viva ainda? Se tá viva, eu não sei. Morreu em 95. Ah, não, tá viva. Morreu de causa. Não, ó. Então, o único papel importante aqui que ela fez foi Fantasmagória, né? Coitada. Também o nível da atuação, né, meu? Pô, coitada. Queimou o filme também. É que pena que foi que ano que é 95, né? Senão ela poderia ter participado do Chapolin, velho. Uma pena, nesse ano o Chapolin já tinha acabado. Fantasmagória encerrou a carreira dela. Também, cara, ficar meses e meses e meses e meses lá filmando aquela porcaria, sai fora, cara. Pois é, depois disso eu não quis mais ser atriz. É, então, igual eu tava lendo, tava vendo aqui umas curiosidades do jogo, falou que o script do jogo tinha mais de 550 páginas. Caramba, velho. Grande, hein? Agora, ainda em 95, né, tinha um jogo, eu me lembro dele também, na época de lançamento, mas eu não cheguei a jogar. Ele chama Eleventh Hour. Ele foi lançado pra PC, pra Mac, acho que um ano depois, se não me engano. Foi lançado também pra 3DO e eu acho que chegou a sair um port pra Sega Saturn, mas não tenho muita certeza. Ele era um jogo desses de puzzle, terror. Ele ele era meio, acho que mais forte ainda que o Fantasmagória, nesse sentido de dark, né? Uhum. E foi um fracasso absoluto em vendas, não vendeu nada. Mas o que é um puzzle terror? Porque quando você fala um puzzle terror, imagina um Tetris com as pecinhas sendo cabeças de pessoas. Não, é puzzle tipo... Esses puzzles do Resident Evil, sabe? De resolver coisas... Lá, pelo menos na imagem que eu vi, tinha um caixão e uma pergunta lá. Um caixão e uma pergunta? Tipo, um puzzle de terror é um caixão e um sinal de interrogação. É, então eu não entendi também muito bem, mas... ok, né? Então, ainda em 95 foi um ano muito macabro. Uhum. Foi lançado o D. Era um jogo, ele foi lançado para PC e para Saturn e PlayStation. Ele usava também esse recurso aí de full motion, né, com atores, essa coisa toda aí. E ele era um terror bem, bem trash, acho que o Mr. Bubbles vai querer falar dele. O D? É. Ah, é aquele que tem no... Peraí, deixa eu só lembrar. É aquele que no começo tem uma animação e tal, e aparece o Duke Nukem? Não, esse é o Blood. Ah, então não é isso que eu tô querendo falar. Ah, não é esse? Não. Tá, então esse eu não joguei. Como é que é? É a mesma coisa do Fantasmagória? Vários filmes e tal, e você vai escolhendo, tipo, point and click? É, point and click também. O D, você controla uma personagem que chama Laura. Ela é perturbada, ela tem lembranças da mãe dela, que morreu. Ela tem flashes de lembrança, né? E ela morreu com... Ela achou ela morta, né? Morta não, quase morrendo. Com as pernas amputadas, assim, e tudo ensanguentado. É, um negócio bem, bem pesado. Eu vi a cena, não é legal, não. E é filme, né? Então isso reforça um pouco mais. Sim. Aí o jogo começa quando ela recebe um chamado da polícia, que o pai dela aí cometeu um genocídio em um hospital. O pai dela era um médico, né? Um médico respeitável, até. Cometeu um genocídio, né? Então, tem como você comparecer aqui no hospital? Seu pai cometeu um genocídio? Então isso que é legal desses jogos, né? É muito... A história é muito maluca. É muito exagerada, né? Esse jogo eu lembro só de falarem dos finais deles, cara. É, então, vai falar outro. Do final. Então, ela vai pro hospital pra ver o que aconteceu. Aí quando chega lá, ela entra no hospital, né? Encontra um monte de corpo mutilado, aquele corredor ensanguentado, aquela nojeira toda, né? De filme que... Normal, o básico. É, né? O básico, é. Aí ela acha uma passagem no hospital pra um castelo. Olha que coisa legal. Olha que coisa legal. Aí ela vai, tipo, uma outra dimensão, né? Um castelo medieval lá. Aí no final ela encontra... Eu acho que eu posso spoiler esse jogo, porque ninguém provavelmente vai jogar, né? Ninguém vai jogar essa não, cara. E é uma merda mesmo. Então ela encontra o pai dela lá no alto da torre do castelo. Aí eles conversam, ele conta pra ela que eles fazem parte de uma linhagem de vampiros, né? De uns monstros que comem carne humana. E fala que ela matou a mãe dela e comeu a carne dela. Só que ele fez ela esquecer disso. Aí ele vira um vampiro. E ela tem a opção de matar ele ou de morrer. E dependendo do que ela escolhe, o final muda, né? Tem 4 finais diferentes. Ué, a história é interessante, cara. Então, a história é pesada, assistindo, né? É, mas é uma história legal, pô. Ah, é, um twist aí no final, aí. Ele era até bem feito pra época. Eu me lembro, assim, das cenas dele. Tá acima da média nesse tipo de jogo. Pelo que você lembra, né? Você não chegou a ver nada. Então, porque pode ser, então, pode ser uma memória falsa, né? É, você não chegou a dar uma olhada. Muito provavelmente nada, né? É uma memória falsa. Sei. Eu era meio influenciável na época, né? Então... Ai, tudo que era 3D era bom, né? É. Vocês chegaram a jogar esse? Virou alguma coisa ou não? Não, esse... Ah, esse eu cheguei a ver também, mas não joguei, mas eu sei quem jogou. Já cheguei a ver os finais dele, cara. Ah, e aí? Ah, é que são interessantíssimos, né? Muito bom, cara. Bom. Da hora. Isso tá sendo sarcasmo? Um deles envolve simplesmente falar, acabou o tempo, jogue de novo. Olha só. Que legal, né? Esse jogo teve continuação também. Teve o D2, que eu não faço a menor ideia do que se trata. Porque... D2, que não é o cantor brasileiro. Tava precisando, né, de um... tá muito dark. Tá muito dark. Ainda em 95... pro Super Nintendo saiu o que era considerado o jogo mais assustador do videogame, né? Que foi o Clock Tower. O primeiro, que depois mudou pra Clock Tower The First Fear, que ele foi relançado pro PlayStation. Então esse jogo é interessante, ele tem um gráfico muito bonito pro Super Nintendo. Ele é 2D, point and click também. Parece que isso funciona bem nesse tipo de jogo, né? Jogo de terror. Ele tinha 9 finais diferentes. E o personagem era Jennifer Simpson e ela ficava fugindo de um serial killer que vinha com uma tesoura de jardineiro pra matar ela. É, porque tem que ter estilo, né? Não dá pra você ser um serial killer com uma arma. O Clock Tower é aquele tipo de jogo de susto, né? Você tá andando assim no lugar, de repente quebra uma janela, o cara pula tentando matar. E aí ele tem um mistério lá, é uma mansão, né, que tem a torre do relógio, faz sentido o nome do jogo. E é um jogo bem interessante. Eu não cheguei a fechar, eu joguei ele. Ele é legal, a história é bem feita. Desse primeiro jogo, né? O gráfico é muito bonito. E vale a pena. Quem tem emulador aí, quem tem. Ou quem tem o Super Nintendo, tem isso aí. Vale a pena dar uma conferida. Eu acho que os point and click se dá bem no jogo de terror, porque você fica muito resumido, né? Que nem no Resident Evil, você, por exemplo, tem a opção de correr, de fugir, de atirar, você pode fazer um monte de coisa. Agora, no point and click, você não tem como você fazer nada quando você sofre o ataque. Várias ações diferentes. Você pode fazer, então, é você escolher a ação certa, né, que varia muito, né? Então, esse jogo tinha uma coisa, até falando nisso, lembrei, um negócio interessante, que era um botão de pânico, né? Quando ela enfrentava o carinha da tesoura lá... Você aperta o alarme, né? Não, você tinha que apertar acho que era o B... Assim, freneticamente, né? Sem parar. Aí ela se lembrava. Se não apertasse muito rápido, a ponto de quase quebrar o controle, ela morria. Ah, é? É. Tipo, ela entrava em pânico. Não, isso foi até o Clock Tower. O 3 eu não sei, que o 3 eu não joguei, mas até o 2 tinha ainda. Então, mas o susto vem daí, né? Que vem um ataque, você não tem o que fazer. Você tem que escolher a opção certa, tem que ser rápido, senão você morre. É. Então acho que mais é o desespero de você tentar conseguir fazer a coisa certa. Sei lá, coisa que me irrita nesses jogos é aqueles puzzles malucos, cara, que você tem que, sei lá, ser um quinto Einstein pra poder você entender, tem que cara. Praticamente adivinhar o que tem que fazer, né? Também o problema disso aí é de ter aquele menu de opções, que você clica e fala assim, o que eu quero fazer? Examinar, usar item X, que é tirar foto, quer fazer não sei o quê. É muita opção pra cada item, então, fica muito difícil saber o que tem que fazer. É verdade. Mas funciona bem. Isso que me espanta desse gênero. Bom, e não bastando esse do Super Nintendo, em 96 lançaram uma sequência do primeiro Clock Tower, que não é o Clock Tower 2. Ele é o The Second Fear. Não. Então eles mudaram o nome do jogo antigo e chamaram esse de Clock Tower, que é uma sequência direta desse, né? Aí depois disso, a menina fica traumatizada, né, a protagonista do primeiro jogo. Ela vai fazer umas terapias lá. E aí começa a acontecer de novo o negócio da perseguição do maluco da tesoura de jardineiro. Pô, e ele não vai ter... Então, ele morreu, né? Aí... Ah, ele já é uma entidade. Não, não é uma entidade, é outro. Ah, é outro cara com a tesoura. Então, esse jogo, ele é bem estilo Pânico, sabe? Eu acho que é da mesma época do filme, então eles pegaram meio que o embalo. A ideia, né? É, pegaram a ideia. Eu joguei esse jogo, eu fechei. É um jogo legal pro PlayStation, ele tem um gráfico até legal. É, você joga com vários personagens, assim, acho que são 4 ou 5, se eu não me engano. E ele tem 10 finais diferentes, dependendo do que você faz no meio do jogo, o final muda. E é bem, bem difícil. A primeira fase... Será que o final muda muito? Muda bastante. Muda bastante. Ele acaba, pode acabar no meio, né? Pode acabar antes do final, dependendo do que você faz. Ele não dá procedimento ou... Se você morre, por exemplo. É. Se você morre, por exemplo. Os finais do Clock Tower diferentes são assim, né? Você chegando, tipo, por exemplo, 10% do jogo, pode final ali. 20% pode fazer final ali. Os finais são todos você interrompendo o jogo antes dele acabar. Não, sim. Mas nem todos ela morre, né? Algumas outras pessoas morrem. Então, mas é sempre você fazendo alguma coisa errada. Não, quando alguma coisa importante pra história faz errado, ele não para, né? Caramba, aí tem que começar tudo de novo. Ou você volta num save que tinha... Como é que você vai saber o que você fez de importante? Ah, porque normalmente fala, né? Acho que o primeiro final é um negócio de uma estátua lá que você perde. Aí é só você voltar até aquela parte. Ah, tá. Foi isso até que me desanimou no 2. Então, o 2 é um... Bom, mas a gente vai falar dele. É, vamos lá. E... Então, vale a pena jogar isso também, se você não tiver o que fazer. Então, em 96 aí saiu também, acho que o primeiro jogo de FPS com um tema assim de terror, que foi o Alien Trilogy. Ele era um jogo até bem feito pra época também, e ele dava bastante susto, né, de você andar naqueles lugares escuros lá e enfrentar aqueles alienígenas babões terríveis lá. Tinha umas aranhas também que pulavam na cara, que era muito chato aquilo, que tinha que atirar pra elas saírem. Não atirar na cara, porque senão você ia morrer, mas... Alguém chegou a jogar isso aí? Graças a Deus, não. Não, Alien. Você lembra? Não lembro disso aí. Ninguém teve essa coragem. Não, eu joguei. Foi um jogo bem avaliado pra época até. Ainda em 96, lançaram um jogo estilo Doom, só que com terror, que era o Blood. É da mesma empresa que fez o Duke Nukem, né? A 13 Realms. E era um Duke Nukem com umas fases macabras, assim, que era em cemitério, funeral, trem fantasma. Tinha um restaurante que servia a cabeça. Então, genial, né? E acho que esse aí que o Mr. Bubbles quer falar um pouco, né? Não, eu tava dando uma olhada nele. Ele começa com uma abertura legal, tal, tá? O cara levantando o caixão, né? Uma coisa assim. Aí você fala, pô, esse jogo vai ser, né? Vai ser sinistro. Aí quando começa a jogar Duke Nukem com, tipo, Duke Nukem com alguma, sabe, com um tema diferente. Aí você fala, pô, o terror dele é porque você, em vez de ter uma arma, tem um tridente. Pô, decepção total. Se fosse hoje, ele poderia ser um DLC pro Duke Nukem, né? Né? Ou então aqueles que o pessoal faz, que é tipo Lost Levels, essas coisas assim, né? Só muda a cara, pô. É. Não, ele é um Duke Nukem, mas não Halloween, se for ver assim. Edição especial Pedido das Bruxas. Esse negócio que vocês estão falando também, que era fazendo no cemitério e tal, era o mesmo cenário, só que tipo tinha duas cruzes no fundo, pronto, cemitério. E vermelho. Aí o restaurante. Cara, ele tinha uma das armas mais legais que eu já peguei em jogo até hoje, que era um bonequinho de voodoo, cara. Ah, então é criativo. Ué, você apertava o boneco pra matar os inimigos. O inimigo que você tava apontando. É interessante, mas sei lá, é que eu nunca gostei muito do Duke Nukem. E vem um jogo que é cópia do... Tipo, que é cópia não, mas é Duke Nukem. A 3D Realms era exageradona no estalo, né, cara? Ela bem exagerada, gostava de fazer tudo... Meu, tipo, vai cortar uma cabeça e voar 20 litros de sangue. Então, é o Duke Nukem mesmo de terror, mais nada. É, exatamente. Esse eu não acho um jogo de terror, eu acho um jogo horrível. Ah, e tem um fato bem legal. Como ele usava a mesma engine do Duke Nukem, quando você arrancava a cabeça de alguém, dava pra você chutar, cara. Ah, que legal. Dava pra você ficar chutando, ó, as cabeças do outro assim pra baixo. Provavelmente eles usavam isso como um diferencial, né? É, exato. Eu achava legal que esse jogo foi o primeiro jogo que eu vi que tinha um espelho que você via o seu reflexo, né? Duke Nukem. Duke Nukem já tinha. Tinha, então, mas é que eu não tinha jogado Duke Nukem antes desse. É, então. E era engraçado porque era muito mal feito, né, o negócio. Era esse outro boneco do outro lado, né? Mas era interessante. Ah, não era reflexo verdadeiro, né? Não, foi uma experiência interessante até. Ah, inclusive esse do espelho aí foi aquele que o maníaco lá do shopping de São Paulo se inspirou pra tirar, que dizem, né? Que não, mas aí foi o Duke Nukem mesmo. Ah, tá. Foi tem o Duke Nukem, né? Tem um espelho no banheiro do cinema, né? Sim. Tem. Ali ele representou a mesma cena, né? A mesma cena. É, só que não eram aliens, né? É, ele trouxe o terror pra vida real. Aliens que parecem porcos, né? Bom. É, não, os aliens que são os porcos são os policiais. Ah, tá. Aí chegou a vez da SEGA fazer um jogo de terror também, né? E ela veio com The House of the Dead, que ele foi lançado pra PC, pra arcade. A versão PC você controlava a mira com o mouse, e a versão arcade tinha aquele light gun, né? Que mira na tela e atira. Aquela coisa que existe desde o Nintendinho. Aquilo do shopping, que todo shopping... É, exatamente, exatamente. Inclusive, até engraçado, esse... Ontem eu fui jantar no shopping e falei, ah, vou dar uma olhada lá se tem ainda a máquina do Guitar Hero, né? Eu gosto de jogar, tem até uma história interessante que eu conto outro dia. Aí, pô, cheguei lá, House of the Dead 1, cara. Que aí esses dias eles estão falando, falei, caramba, velho, ainda existem essas máquinas. Não, eles não trocam, no shopping eles não trocam, essa máquina do House of the Dead tem até hoje, e o valor só sobe, né? Porque no shopping pra jogar é caríssimo. É, porque vai virando um vintage, né? O tempo vai passando o negócio... Então, eles não baixam o preço no shopping pra jogar, né? É sempre caro. Eles, pô, pagar lá R$2 a ficha pra jogar o House of the Dead 1, pô, é triste. É, bravo mesmo. Mas é legal esse aí. Ele é porque ele acho que ele faz bastante sucesso em shopping, porque ele é fácil, né? Ele então, é on rails. É, exatamente. Pra quem não conhece, né? É um jogo on rails. Você não controla pra onde vai. E vai pulando um monte de zumbi, de monstro, sapo, um monte de coisa maluca na tela. E você tem que ir atirar se morder, né? Ou dar uma machadada na cabeça. Então, e qualquer pessoa consegue jogar, né? É, porque é bem fácil. É um jogo bem divertido até, né? Ele não é tão é terror assim. Não, eu acho ele um jogo bom pra caramba. É até engraçado, né? E os chefes todos, eles têm um ponto fraco que fica... Brilhando. Fica brilhando, exatamente. Bem óbvio, sabe? Tipo, o cara com a armadura, de repente, abre assim, aí tem um negócio lá, tipo um alvo, assim, pra atirar. Aqui e aqui, né? É. Não, mas o The House of the Dead é legal, assim. Ele não é muito terror, não. Ele já é meio bem farofão, bem Tarantino, assim, mas é legal, vale a pena. Vale a pena os R$2 do shopping, mas vale a pena. Eu acho até que o House of the Dead foi um dos melhores jogos do Saturn, que não teve jogos tão bons, né? Ah, toda vez que eu vejo falar do Saturn, o único jogo que eu conheço que o pessoal falava pra ele é aquele Star Ocean, só. Ah, teve o Knights também, o... Só. Knights. E só. Então, nada, só. Em 98, foi lançado a sequência da sequência do Clock Tower, que foi o Clock Tower 2, que na verdade é o 3, que é Clock Tower 2 The Struggle With. Ele é um spin-off da série original, ele não segue a história. E nele você controla uma menina que vai passar um fim de semana na casa do tio dela. Aí ele... Pô, eu tô reparando, só te cortando, que toda história de terror tem a ver com o tio. O cara do Alone in the Dark foi investigar a morte do tio. É. Outro jogo, qual foi o que você comentou? É o Memória. O Fera Interior. Pô, o Fera Interior é o tio do cara que tinha um castelo na Alemanha. Pô, tudo que envolve tio é pra ficar atento, hein? Então, e eu fui jogar Haunted House no Atari do meu tio. Olha aí. Então, atenção. Cuidado com os tios. Cuidado. Esse é o nosso aviso. Aviso, óleo. E, então, ela vai passar a casa, o fim de semana na casa do tio dela e encontra lá a prima dela dentro de uma bandeja toda cortada e verde e pulando. E espalhada pela casa, né? É um negócio... Cortada, verde, pulando. Então, tipo os pedaços verdes dela pulando, todos espalhados pela casa, né? E ela tem uma dupla personalidade. Ela vira o... Bates. Tipo, tipo, incorpora lá o Bates, que é o oposto dela. Ele é todo grosseiro e dá chute e atira. É um jogo bem legal até, eu gostei bastante. Foi nos jogos que me fez comprar o primeiro PlayStation. E uma coisa que eu acho que marca bastante é a primeira fase. A primeira fase é muito bem feita e não segue o resto do jogo, que o resto do jogo eu achei meio ruim. Mas vale só pela primeira fase. A primeira fase que você fala é a da casa, né? Da casa de Chugel. Isso, a da casa que tem a Stephanie, a menina, né? Cortada verde pulando. Que tem a maldição também, da boneca amarela. A maldição da boneca amarela. Puta, esse jogo é bom. Esse eu joguei. É legal esse. Eu joguei o seu, né? Sim. Ah, esse é legal. Esse realmente dá medo de jogar. Esse é terror. É legal que, tipo, tem a prima dela, uma menina de acho que 8 anos, alguma coisa assim, e ela fica possuída. Ela sai correndo atrás dela com uma faca. E ela dá uma risada muito macabra. Ela persegue a fase inteira desse jeito, né? E você não pode matar ela, porque ela é sua. É tipo a prima dela, né? Você tem que fugir, então, fugir, se esconder. Até resolver o problema até lá. Resolver, né? O problema. Que é queimar a estátua amarela. É, que ela tá com a maldição da boneca amarela. Não, cara, é bom. Parece tosco falando assim, né? Mas é legal. Não, é legal. Eu não entendi essa história do estado de Bates aí. Quem é que vira Bates e não sei o que? Como é que então, a personagem principal, a Lisa, ela. Eu vou spoiler, né? Porque acho que não, claro, tem problema. Pode contar, né? História, pode, né? Contar. Então, ela tinha. Ela. Um irmão gêmeo. Aí, esse irmão gêmeo dela, ele foi criado e ela foi enterrada viva. A Lisa. Porque tinha uma. Então, a história é bem, bem consistente, ela é bem maluca mesmo. E porque tinha uma maldição que falava que naquela família ia nascer um demônio, e esse demônio seria ela. Aí um cara que trabalhava com o pai dela, que se chama Alan Hale, e esse tio dela, né, o Philip Tate, que é adotivo, eles desenterraram ela lá, eles viram o cara enterrando, desenterraram ela e levaram pra criar ela. Uhum. Só que ela tem a maldição mesmo, que incorpora esse demônio, que é o Bates. Ah, entendi. Aí vem disso. Aí no final vai. Aí ela encontra o pai verdadeiro dela, né? E o pai verdadeiro dela, ele fica maluco, ele. Por causa de uma toxina. É uma história bem confusa mesmo. Difícil de explicar. Ele usa uma máscara também, aquela máscara de demônio japonês, chama Hanya. Que é um demônio vermelho com um chifrão. Parece o diabo mesmo, que tem um sorrisão assim. A cara do Mr. Karate, né? É. Ele carrega um cutelo gigante assim, se arrastando e se ele pegar ela, ele corta ela no meio. Lembra da parte também da estátua? Que ela te segue também o primeiro cenário inteiro? É, tem uma estátua de samurai que se você mexe nela, a primeira vez ela não faz nada. Você pode não mexer, acho que é até opcional, né? É, tudo. Então, mas dependendo de alguns eventos que você faz, ela pode começar a se mexer e sair te perseguindo pelo cenário. Não, e não para nunca. Você nunca mais vai conseguir fugir. É, ela persegue pelo jogo inteiro. Pelo jogo inteiro. Mexendo nas coisas dos outros. o legal e uma coisa, é se você se a estátua te sair te seguindo na primeira fase, você não consegue fechar o jogo com um final melhor. Já era. É, isso também que me impediu de terminar ele. Porque qualquer coisa que você faz, ele te estraga já o final. Assim, você já não consegue mais fazer o final. Eu fiz, né? Eu era meio maluco na época, não tinha muito o que fazer. Então eu fiz os 13 finais que tem. Hoje em dia você tem coisa pra fazer ou você não é mais maluco? Eu ainda sou maluco, mas agora sou um maluco ocupado, né? Então não posso me dar o luxo de fazer esse tipo de coisa, mas... É divertido, eu gostei bastante do jogo. Apesar da história dele ser muito... Então, ela muda no meio do jogo. Porque no começo ele segue uma coisa mais mística, depois ele muda pra uma coisa mais científica, assim. Aparece lá uma toxina, zumbi, vírus. Vira tipo um Resident Evil, sabe? Então, é, falando tipo, assim, o Lost é o contrário, né? É, o Lost é o contrário, exatamente. Parece bem tosco falando assim, mas realmente ele é tosco mesmo. Mas é divertido. Era legal, na época. A segunda parte que você joga no hospital não é tão boa, não. Só que a primeira parte que você joga na casa, na casa do tio dela, é muito boa. Assim. A casa é bem legal. Vou colocar a prima dela, quando ela tá possuída pelo demônio lá, que muitos pastores gostariam de arrancar o demônio coro dela. É bem legal. Vou colocar o vídeo da risadinha dela, ela seguindo a Alicia. E a última fase é num laboratório, também é interessante. A última fase não é tão ruim quanto o hospital, que estraga um pouco, que é o meio. É onde eu abandonei, né? É. Abandonei. Mas se conseguir passar dele, vale a pena ir até o final. Bom, em 98 ainda também saiu um jogo do Arquivo X, né? Que é aquela série que todo mundo conhece, famosa. E O jogo ele se passa entre a segunda e a terceira temporada do seriado, né? E o jogador ele não controla o Mulder e a Scully, porque... Eles estão de férias. É, mais ou menos isso. Eles estavam, na verdade, estavam gravando o filme naquela época, o filme do Arquivo X. Então, eles não tinham como eles gravarem o jogo, né? O jogo também é feito de full motion, né? Com atores. Eles participaram do jogo também, só que... Só no final. A história do jogo, o jogador controla um agente chamado Craig Wilmore. E ele tem que investigar o desaparecimento do Mulder da Scully. O jogo era pro PlayStation 1. Tinha quatro CDs. E é daquele jogo point and click também, né? Feito com filme, com foto. Ele era bem mais feito, porque tinha a equipe da série que trabalhou nele, né? Então já era uma coisa melhor. Os atores... Tem uma produção bem melhor, né? Então, a produção Não tem como ele é de 98, né, também. É, não tem como. E tinha os atores da série, né? O agente Skinner, já logo no começo ele aparece. Tinha alguns outros atores famosos também. E no final você encontra lá o Mulder e a Scully, o último CD inteiro você passa com eles. E era difícil pra cacete. E eu fechei. E você sempre faz questão de falar, né? Eu faço porque é um feito. Muito difícil. Você tinha que realmente ter muito tempo livre pra descobrir, pra ficar clicando em cada pixel da tela pra descobrir os itens. Não, tinha as dicas, né? Você tinha que pegar as pistas do que fazer, né? Não era tão loucura, mas era um jogo difícil. Ah, era muito difícil. Eu lembro que eu comecei a jogar, não consegui passar uma hora de jogo, sei lá. Não... Inclusive tinha um jogo do MIB que era assim também, lembra? É verdade. É, porque não existia internet e todos os jogos eram difíceis, né? Depende. Tinha uns que eram difíceis, mas era difícil pela jogabilidade, dá pra você tentar passar, tipo o Mega Man. Agora, quando era muito difícil descobrir o que tinha que fazer, era complicado. Então, em 99, a Capcom, né, que nunca se cansa de ganhar dinheiro, fez uma versão do Resident Evil, só que com dinossauros, né? Foi o Dino Crisis. Ah, eu já acho que Dino Crisis não é muito terror, não. Não sei se vocês sabem, cara, mas é bom demais, cara. Vamos só mencionar. Pode continuar. Então, assim, mas eu não tenho tanto medo de dinossauro, sei lá, velho. Dinossauro não é um negócio que dá medo. Depende, se estiver correndo atrás de você com fome. Se ele pular de um vidrão quando estiver passando num ângulo que você não consegue enxergar esse vidro, também. Então, eu não joguei Dino Crisis, né? Eu sei que ele é tipo... Você jogou Resident Evil 3? Então, eu sei que ele é uma cópia do Resident Evil com dinossauros, né? Mas nunca joguei. Como é que é aí, vocês que jogaram? Ah, eu considero muito bom, sabe? Eu considero do nível dos três primeiros Resident Evil lá do PlayStation. Uhum. A história, assim, é meio sem pé nem cabeça, né? Na verdade, ela tem uma ilha que ela é isolada, uma ilha isolada lá, que está sendo servida para pesquisas de um novo combustível, na verdade, e eles acabam por descobrir uma nova forma de energia lá que abre um portal. E daí esse portal acaba trazendo, né, os dinossauros lá da outra terra. Legal! Viagem, assim. Sei lá, achei que os caras estavam cavando e achar um fóssil. Alguma coisa, estilo Jurassic Park. Não, você vê que depois disso, a história do Clock Tower não parece tão maluca, né? Mas é uma fonte de energia que abre um novo portal, né? E o primeiro Dino Crisis, assim, ele não é tão, não foca tanto na ação, sabe? Uhum. Ele já tem umas CGs mais elaboradas que os do Resident Evil, até do que o 3 mesmo. Mas ele não foca tanto na ação, é mais em quebra-cabeças mesmo. Tem muito quebra-cabeça, uns quebra-cabeças bem difíceis, assim, sabe? Tipo, nem foi falado aí do Einstein mesmo pra resolver. E é um jogo extenso. E ele tem, o primeiro, são três finais que tem no primeiro Dino Crisis, né? De acordo com as suas ações. Já o 2 é mais focado na ação. Aí não é tanto na usar dos artifícios dos quebra-cabeças. Aí já tem até corrida automática. Por incrível que pareça, os personagens da Capcom no Survival Horror, eles conseguem correr e atirar ao mesmo tempo. Olha só. O Dino Crisis 2 proporciona isso. Como é que era o nome daquela menina ruiva lá, principal? A Regina. Regina, né? É. Então, em vez do Nemesis, eles colocaram o Tiranossauro Rex, né? É, no 1, o principal, vamos dizer assim, chefe é o T-Rex. Uhum. Daí no 2 tem um dinossauro que foi inventado, na verdade, que é o Giganotossauro. Que ele quebra o pescoço do T-Rex. Imagina uma coisa grande. É, não, é enorme. Uhum. Ele quebra o pescoço do Tiranossauro Rex lá logo no engole ele. Metade do jogo, e é ele que daí é o... Põe no bolso, né, pra guardar depois, faz um chaveiro. Aí faz, você teve medo do T-Rex, toma essa. Não, da hora. Não, o jogo era bom, eu joguei sim, eu joguei Dino Crisis 2, inclusive a jogabilidade dele é melhor do que o Resident. Né, olha, a do 2 ele é bem melhor, eu joguei o 2, só o primeiro eu não joguei. Estranho, né, por que será que eles não mudaram a jogabilidade do Resident? Será que eles ficaram com medo de... É, que ele foi lançado depois, né? Ah, tem tá. aquele giro de 180 graus, né? Foi inventado, foi colocado primeiro no Dino Crisis, né? Depois que foi pro Resident Evil 3 lá. Né? Então ele era meio que uma experiência, né? Eles testavam as coisas no Dino Crisis, desse certo que eles passavam pro Resident. É, porque, né? É, se arrisca menos, né? Colocando um jogo que não é tão famoso. É, cara, mas é bom, apesar dessas piras que tem, assim, os dois jogos são muito bons. Não, agora o 3 é horrível, o 3 é mais viagem. Existe um 3? É, tem o 3 pro primeiro Xbox, lá. Não, né? Saiu só pra Xbox e daí é mais viagem. Você sabe a história? Na verdade, eles chegam numa nave espacial abandonada lá e tá cheio de dinossauro dentro da nave espacial. Tinha o Megafodossauro que usou o gigantossauro de chaveiro. Eles estão todos... Os dinossauros ainda estão mutantes, assim, sabe? É uma viagem. São não dá pra aguentar de assistir nem no YouTube, não dá pra aguentar. Não, né? Dinossauros cibernéticos, metade dinossauro, metade não acaba de nunca, né? Sempre vai... E chegando no último jogo, em 99, a Konami lançou Silent Hill, que eu acho... Que é o jogo mais terrível de todos, de longe. Na minha opinião, assim, também é o melhor jogo de terror que existe. Não tem nenhum jogo mais assustador do que Silent Hill. E no primeiro jogo você controla o Harry Mason. Ele sofre um acidente de carro, né? Ele tá com a filha dele. E a filha dele desaparece, a Cherry, né? Aí ele sai na neblina procurando ela, vê um vulto lá e acha a cidade de Silent Hill.